Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, aqui eu estou no Jovem Nerd. E quando o Beto não participa, isso me irrita. Olha. Que beleza, hein? Aqui é Afonso 3D e a minha vida é uma constante irritação. Olha aí, caramba. Me deixou consternado agora. É, aqui é o Afonso consternado Solano e camisinhas me irritam. Caraca. É, aqui é Diogo Braga e irritações me irritam. Pessoas irritadas deixam... Ou irritações de pele também, né? Olha aí! Caramba! Foi nesse sentido. Confortável pra caramba. É. Aqui é a Azaghal e o Afonso 3D me irrita. Eu ia falar o Azaghal me irrita. Muito previsível. Muito bem, nerds! Estamos aqui para fazer mais um capítulo de nosso Nerdcast irritante! A gente deve evitar ficar irritado por qualquer coisa. Mas existem as coisinhas que nos irritam, certo? Nós vamos listá-las depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails de Caneladas ao Nerdcast. Vamos. Recado importante sobre a Sky Nerd, Azaghal. Sim. Nesta segunda-feira, no dia 17... de setembro. De 2012. Certo. Nós vamos realizar um procedimento que vai integrar todos os comentários do Jovem Nerd, do site Jovem Nerd, às contas da Sky Nerd. Porra, finalmente. Finalmente, né? Então vai ser legal, vai ser exatamente que nem na Sky Nerd, você vai poder fazer resposta a comentários embaixo, vai ser muito maneiro, vai aparecer a sua ficha quando você comentar, com a sua fotinha, seu avatar, tudo. E só vai poder comentar quem estiver logado na Sky Nerd? Na Sky Nerd, exatamente. Excelente, isso é o meu sonho. É o meu sonho, acabou o reinado dos trolls, cara. E qual é a vantagem? Porque você vai usar sua conta de Sky Nerd pra comentar, você vai ganhar XP por comentar, e badges, etc. Aquela coisa toda, tá tudo integrado. Aí que eu falo, muito importante, pessoal que ouvir ainda neste fim de semana, você ainda pode vincular todos os seus comentários passados à sua conta da Sky Nerd se você for lá em configurações da sua conta da Sky Nerd e vincular o site Jovem Nerd com a conta de e-mail que você usa para comentar. Repetindo, vai lá em configurações da sua conta da Sky Nerd, na parte da direita tem lá redes sociais e o primeiro ícone é o ícone Jovem Nerd. Clica nesse ícone e coloca o e-mail que você usou para comentar durante todos esses anos nos comentários do Jovem Nerd, certo? Que você é obrigado a colocar o e-mail naquele formulário de comentários. Então usa esse mesmo e-mail, você vai vincular e você vai ganhar um XP de todos os seus comentários que você já fez, certo? Excelente. Muito bom. E Azaghal, nós falamos essa semana no Nerd Office muito bom sobre o lançamento de Summoner Wars, Azaghal. Isso, exatamente. Um card game com um tabuleiro muito legal. Lançamento da Galápagos Jogos, Azaghal. Com selo de qualidade Jovem Nerd. Exato, que é o nosso selo Nerd Games. Isso. Então você já sabe, a gente. Se você não viu o Nerd Office, clica lá porque tem uma partida da gente jogando, obviamente editada. Exato, mas você curte card games, se você quer um jogo diferente, rápido de jogar, onde você pode derrotar crianças. Summoner Wars é o jogo. É muito maneiro, jogo completamente em português, preste atenção, completamente em português. Sim. A caixa, ela normalmente, até a versão americana, ela vem com dois decks, os anões e os goblins, certo? Olha, o que já é um ótimo motivo pra você comprar o jogo. É, você já falou isso, né? Exatamente. E aí, o pessoal da Galápagos inseriu dentro da caixa a facção dos elfos. Então você ganha já três facções. O que é um outro motivo bom pra você comprar o jogo, você pode jogar com um anão e derrotar os elfos. Exatamente. E você ainda tem um baralho extra que você pode comprar por fora, que é o Reino dos Mortos. A extensão zumbi. Tá na moda. Muito maneiro. E é maneiro que é um jogo que ele vai se expandindo cada vez mais. Eu acho que a Galápagos, espero que a Galápagos traga mais facções, porque assim, você sempre tem uma experiência diferente quando você vai jogar. E obviamente eles têm uma oferta especial pra todo mundo que acompanha o Jovem Nerd. Você entra lá, você põe um cupom de desconto, você escreve Nerd Games, escreve tudo junto, Nerd Games, em letra maiúscula, e você ganha ganhar 10% de desconto em todos os produtos da linha Summoner Wars. Excelente. Certo? Ou seja, o jogo, a facção extra, o tabuleiro premium, puta, é muito bom. Tem um link aí pra Galápagos Jogos, tem link aí pro Nerd Office, tem link pra um vídeo pra você aprender como é o jogo. É muito maneiro a gente dar o nosso testemunho lá no Nerd Office. E vai lá comprar o seu Summoner Wars! Também não podemos esquecer da Nerd Store, o grande lançamento Independência ou Mortos, Azaghal! É verdade, sucesso absoluto. As pessoas já começaram a receber seus exemplares. Exato. Já estão compartilhando fotos, compartilhando opiniões. Daqui a pouco começam a brotar as resenhas, as críticas, os elogios, o dinheiro, o iate. Eu quero um iate, que nem o Max. Caraca, para com a novela! Puta que pariu, tá no melhor pra cara. Então vai lá reservar o seu Independência ou Mortos, Azaghal, da Nerd Store. Nunca mais vou poder falar Independência ou Mortos. Tem que falar Independência! É o grito. É um grito de grito sobrevivência. Exatamente, Pedrinho Mão de Martelo. E aproveita que você já vai comprar o Independência ou Mortos e garante o seu Branca dos Mortos, faz um kit terror. Exato, abufobia. Leva kit abufobia e já leva camiseta, compra baralho, faz um pacotão, a gente bota numa caixa, manda pra você e não dá desconto nenhum. São bons produtos, Azaghal. Não precisa, o preço é excelente. Bons produtos. E é exclusivo, Nerd Store, e é feito com esmero. Exatamente. Certo? Nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir recados sobre o último Nerdcast, pode pular para 21 minutos e 35 segundengos. Muito bem, Azaghal. Vou resumir o meu pensamento de depois de uma semana desse Nerdcast, falar o seguinte. Os queridos ouvintes que escreveram críticas construtivas, muito bem escritas, muito inteligentes, podem ter certeza que o que vocês escreveram tem repercussão no nosso trabalho. O que a gente quer é fazer cada vez um melhor trabalho pra vocês. Certo? Obrigado pelo feedback. O Jovem Nerd sempre cresceu com o feedback de todo mundo, dos elogios e das críticas construtivas. Obrigado mesmo, galera. Agora, Azaghal, Slave Roboto, coloca aqui vários e-mails espetaculares. Diogo Simões, gostaria de ver um review de Independência ou Mortos antes de comprar. Aí você tem que entrar ou na Skynerd ou no Twitter, buscar por Independência ou Mortos, ou por IOM. O Scoob também, né? Isso, o Scoob, o pessoal costuma colocar reviews. Eu, inclusive, vou abrir agora o Scoob aqui pra ver, o Scoob do Independência ou Mortos. Scooby-Doo. Já tem... Você falou Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Independência ou Mortos. Uhum. Já tem aqui uma primeira resenha da galera, inclusive o Scooby do Branca dos Mortos. Tem várias resenhas também, caso você queira ler resenhas do Branco dos Mortos. Então, procure a galera, porque não. A resenha tem que vir deles e não da gente. Vários encontros Skynerds pelo Brasil, Azaghal! Exato, temos o primeiro encontro Goiânia, o primeiro encontro Barbosa Ferraz, em Paraná. Temos fotos do encontro do Rio de Janeiro para ver Expendable 2. Certo. Expendables que a gente acabou nem falando. Não falamos de Expendables hoje. Mas foi excelente, aquela choque de testosterona, nostalgia. Foi, porém, gostei mais do 1. Sim, o 1 tem vários fatores diferentes pra nós, né? Tem o fator Rex, que é nosso querido amigo Rex, o nerd Rex. Mais forte do mundo, tava no filme, então ele gerou uma empatia maior. Uh-huh. O 1 tem aquele gosto de novidade, de trazer os caras de volta pela primeira vez. Sim, o 2 é legal, diverte, mas tem algumas coisas que são meio gratuitas, né? Assim, gratuitas é até demais, né, cara? Não incomoda, mas o primeiro é melhor. Eu, por exemplo, eu achei que a cena final do primeiro, aquela, ela se construiu pra ser muito mais grandiosa, explosiva e empolgante do que o final do Expendables 2, por exemplo. Aí tem coisas já legais, lá, Fly and Die do primeiro, é bem legal, sabe? Agora no 2 tem a Careta Caos. Giuseppe! Sabe? A gente já sabia, na verdade, não foi nenhuma surpresa. Foi surpresa pra vocês, mas o Giuseppe tinha dito pra nós que a minha Careta Caos estaria no filme. Então, agora eu gostei, uma coisa que eu gostei bastante no segundo filme foi a melhora no personagem do Dolph Lundgren. É, ele foi mais... O personagem dele cresceu, bem legal. Não deixou de ser um Frankenstein, né? Exato. E o que eu mais lamentei foi a saída do Jet Li. Pois é, Jet Li, né, cara? Não entendi, tiraram o cara pra botar aquela mulherzinha. Puta, isso eu não curti mesmo, cara. Bom, mas, sim, foi legal, a gente se divertiu, mas o primeiro é melhor. que vem é o 3. Por favor. Mais fotos do mini encontro Sky Nerd em Caratinga, Minas Gerais. Puta, mini encontro que tinha duas pessoas? Eu vou ver a primeira foto. É porque aqui. Caratinga, rapaz, deve ser uma cidade não, pequena. Não, tinham 5 pessoas. Cinco pessoas, é um mini encontro. Muito bom, muito bom. Temos fotos do 5º encontro de Recife, do 2º encontro da Paraíba, tem um vídeo também. Fotos do 1º encontro, what? Do Acre. Ah, não. É muito aí bom. Não. Esse eu já vi. Aí abri ainda também. Deixa eu ver. 1º encontro do Acre. Ah. Excelente, clique aí no post. E vídeos dos últimos encontros em São Paulo. Excelente. Muito foda. Os encontros Skynerd, uso da Skynerd como a gente nunca imaginou que poderia ter. Exato, galera, quem quiser divulgar o seu encontro Skynerd, mande um e-mail para nerdcast@jovenerd.com.br. Fala divulgação encontro Skynerd no subject que o seu robô ele seleciona e bota aqui pra gente, tá? A gente não quer deixar ninguém de fora. Mas publique na Skynerd, senão não faz sentido nenhum, né? Vídeos enviados, animação feitas por fãs da Ubisoft levando Assassin's Creed ao Brasil Imperial, Zombie Apocalypse Training, vídeo sobre quebra de paradigmas. Que ótimo, eu vou ver isso por muito tempo. Ah, vai. Arte dos fãs, Android trabalhando mais que robô emprestado por Fernando de Raug. Independência ou Mortos Coloridos por GM Bermeo. Um crossover do Ablon com Dom Pedro. Excelente. E o Agente das Sombras, olha aí, por Denis Rodrigo. E outras várias ilustrações do Agente Negro das Sombras. Caraca, fez sucesso. É impressionante, né, cara? Eu vou voltar com ele, hein? Nicolas Daniel, Rafael de Almeida, Isaac Oliveira. É, acho que você tem que voltar, cara. Além disso, temos o Alex Nascimento mandando a peça da Nova Era, o capítulo 2. Está publicando quadrinhos próprios na Skynet, pelo que eu entendi. Muito bom. Isso. Temos o protocolo foi acionado por Anderson Vaz. Quadro Jovem Nerd 8-bit por Luiz Chute no olho. Ah, Chute. Você leu com esse sobrenome. É Luiz Chute no olho. Luiz Chute. Caraca, o cara fez um quadro seu. É, maneiríssimo. Eu achei meio assustador o cara ter uma foto sua em bits na parede da casa dele, né? Aí ele fez só pra mostrar pra gente, né? Mas ele tá, é verdade aqui. Tá na casa dele, ué. Caraca, cara. Ok. Nerdinho 2.0 por Lucas Rodrigues. Muito obrigado, galera. Arte dos fãs, publique nas canetas, mande para o Slave Roboto. Muito maneiro. Primeiro e-mail, Douglas Firmino da Silva, 22 anos. Estudante de artes plásticas, desenhista e roteirista amador de quadrinhos, Brasília, Distrito Federal. Ouvir o último Nerdcast foi uma coisa muito fantástica para mim. Porque, primeiro, saber que o universo de quadrinhos nacionais está evoluindo muito. E, segundo, que eu, mais dois amigos, algum tempo atrás decidimos criar um estúdio de HQs nacionais chamado Cubo Comics. Sempre muito fãs de revistas dos heróis estrangeiros, decidimos criar nossos próprios personagens baseados num contexto histórico e social. Ai, meu Deus do céu, lá vem Jacaré de Papo Amarelo. Poder ver que vocês do Jovem Nerd fizeram um trabalho fantástico em Independência ao Mar, mostrando personagens ligados diretamente com a nossa nação, nos deu mais gás de concluir nossa primeira HQ, que tem 60 páginas todas coloridas e estamos no caminho para a fase final do projeto. Tararão. Quando ouvi vocês comentarem sobre as diversas fases do processo de desenvolvimento, trouxe lembranças dos momentos que passamos quebrando a cabeça que nem loucos, buscando aprender mais sobre como se deve construir uma revista de quadrinhos. Realmente gosto muito de ouvir os Nerdcast, mas esse foi um dos meus favoritos e que sempre lembrarei porque foi bastante construtivo para o nosso sonho de lançar essa HQ com bom conteúdo e qualidade máxima. Aí ele mandou um link do site dele, Cubo Comics, e a fanpage. Dá uma olhada aí no trabalho deles. William Halter Batista, 21 anos, e tu... São Itu! Paulo, olha aí. Olha aí. Que ele é o homem de Itu, será? É o homem de Itu. Veio falar sobre o Nerdcast 327, que falou do making of de Independência ou Mortos, que adquiri assim que terminei de ouvir o programa. Algumas pessoas não devem ter gostado por parecer um merchan, mas eu realmente gostei. E por que isso? Esse Nerdcast não só visou a venda, mas também mostrou a paixão pela história e o esforço criado de cada um. Geralmente, tudo o que falaram, lemos num prefácio de um livro, mas dessa forma tivemos a irreverência que já bem conhecemos do Nerdcast, e além, isso me motivou muito. Ouvindo o Android dizer tudo o que passou desenhando, me motivou a finalizar uma história que comecei há um bom tempo, chamada Os Cinco Círculos. Tá vendo? Olha que maneiro, cara. Eu acho muito legal quando surte um resultado desse. A gente tá estimulando também a galera a fazer seu material, cara. Muito maneiro. Querendo ou não, foi imposta uma força de vontade ali e isso era o que faltava pra mim. Assim que terminei o Nerdcast e comprei Independência ou Mortos, eu abri meu notebook e voltei a revisar e escrever novamente a minha história e a ambientação do meu mundo, pois senti uma boa força de vontade de todos para completar. Eu me sinto muito feliz, cara. Porque, cara, beleza, a gente fez a promoção do produto nosso, mas o cara se estimulou, cara. Dois e-mails aqui de pessoas que trabalham na área, que querem, têm sonhos, que a gente trabalhou com sonho e, porra, os caras estão botando pra frente, cara. Fico muito, muito feliz com isso, cara. Sério mesmo. Olha aí. Bianca Sem Idade, museóloga. Rio de Janeiro, RJ. Caraca, Bianca. Eu acho que você deveria ter votado a sua idade. Ah, não, cara. Porque na mente coletiva, quando você diz sem idade e bota museóloga, não, automaticamente você tem mais de 100 anos pra todo mundo. Que mentira. O que é bem impressionante, uma ouvinte com mais de 100 anos. Isso é uma imagem do preconceito. Por isso que eu acho que ela deveria ter colocado a idade. Mas não interessa a idade dela. Ela é museóloga, seja jovem ou uma senhora de mais de 100 anos. Senhora. Não importa. Mas ela falou aqui uma coisa muito interessante. Gostei do interesse do Harold Stricker pela iniciativa... Tinha que fazer uma voz velhinha. Para com isso! Para com... Bianca, o Azaghal está pegando teu... Caraca, museóloga sem idade. Porque ela zerou o contador da idade. Caraca, para com isso. Vamos lá. Gostei do interesse do Harold Stricker pela iniciativa da pesquisa que veio fazer no Rio de Janeiro. Então resolvi complementar e talvez aumentar um pouco mais a frustração que ele sentiu. O Museu do Primeiro Reinado, quando estava aberto, na verdade não tinha nada sobre o Primeiro Reinado. No primeiro andar havia alguns móveis do príncipe de Joinville. Caraca, eu nem sabia que Joinville tinha um príncipe. Ela sabe porque ela viveu na época, né, cara? Para com isso. Que não se sabe bem como foi parar lá, e alguns objetos da Marquesa de Santos. A única coisa interessante mesmo nesse andar era um buraco no chão, talvez uma adega ou local de guarda de tranqueiras, onde foi feita uma ambientação como o uso de espelhos do túnel que ligaria a casa da Marquesa de Santos com o Palácio da Quinta Boa Vista, aquela história toda, né, desse túnel secreto que quem já foi lá sabe. Já no segundo andar, não existia mais exposição. Tava tudo vazio, mas valia a pena ver as pinturas murais das paredes com alegorias de mulheres representando os continentes. Ainda tem foto disso na internet. Pra finalizar, existe um projeto de criar neste local o Museu da Moda. O que não faz sentido nenhum. Realmente a República quer acabar com tudo da monarquia mesmo. Sobre o Museu Nacional, a parte sobre ter sido moradia da família imperial, quase nunca é levado em consideração. Na verdade, é um museu de pesquisa científica na botânica, geologia, antropologia, história antiga, etc, etc. Do que o Museu de História do Brasil, per si. Por isso, a maior parte dele não é aberta à visitação e é composta por laboratórios. Teria sido mais proveitoso ir no Museu Histórico Nacional, esse sim, tem alguma coisa sobre a monarquia e todo esse período. Espero ter complementado de alguma forma e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, senhora. David Belloc, 20 anos. Belloc, sabe quem é? Não. É o inimigo do Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Ah, o francês. Belloc. 20 anos, Rio de Janeiro, RJ, viu? Tem idade e não é museólogo. O Android disse que, tendo uma coleção de animais empalhados, múmias e pedras do espaço, o Museu da Quinta da Boa Vista não tem nada a ver com a antiga morada de Dom João VI e Dom Pedro I e II. Na verdade, a coleção de artefatos históricos e biológicos do museu foi começada por Dom Pedro I. Ah, olha aí, tem um contexto. E aumentada em larga escala por Dom Pedro II. Todas as múmias foram trazidas do Egito por Dom Pedro II. E as relíquias romanas vêm de sua visita a Pompeia. Então tem um contexto. Tem um porquê. Tem um porquê. Se foram eles mesmos que iniciaram a coleção, tá certo. Tá bom. Ótimo. Então, deveria... As múmias, na verdade, elas são zumbis que Dom Pedro I matou. É, boa! Exatamente. Cara, sabe o que esse episódio me lembrou muito? De uma série antiga, minissérie da Globo antiga, chamada Quinto dos Infernos. Sim, sim. Não lembra? Que era da família real e tudo. Uh-huh. Tio Dom Pedro, que é aquele cara. Como é que é o nome daquele cara que anda sem camisa, né, o tempo todo? Eu vou saber do nome do cara que anda sem camisa o tempo todo. Cara, famosinho na Globo, cara. Não faço ideia, cara. Marcos Pasquim, sabe quem é? Não. Marcos Pasquim, cara! Porra, tá que fazia Kubanacan lá, cara. Sabe que eu sei quem é? A Letícia Spira. Não, peraí. Ela era a Babalu. Não, não. Essa eu sei quem não, é. Olha, sabe aquele cara do Tropa de Elite 2 que fazia o político corrupto que tinha o programa de televisão? Sim. Governador! Sabe? Sim, sim, ele sim. Fazia o Dom João VI muito bem nessa série. Ah, muito bom mesmo. E Humberto Martins fazia o Chalaça. Olha, o Humberto Martins? Humberto Martins, tudo. Cara, essa série. Eu não dei atenção a essa série na época e eu me arrependo. Eu queria muito revê-la, cara. Não, você pode ver. Você deve poder comprar o DVD ou eu vou pegar atrás. Emprestado com o Paulo Coelho. Sério, eu vou atrás porque eu acho que ela era muito boa. Jean Marconi, 39 anos, funcionário público Brasília, Distrito Federal. Sendo filho de militar, estudando o primeiro e segundo graus em um colégio militar, cresci na década de 80 admirando os heróis brasileiros, entre aspas, que ele botou. Como Duque de Caxias, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca e outros. Terminada a ditadura, vimos que a coisa não era bem assim. Nossos ídolos não eram tão heróicos. Duque de Caxias comandou com mão de ferro o massacre da Guerra do Paraguai. Isso a gente já falou aqui no Nerdcast. Dom Pedro I sequer deu o grito do Ipiranga, a gente já, também já sabe. Deodoro da Fonseca estava doente e com sono quando proclamou a República. É, fora que o Dom Pedro I voltou para Portugal, né, depois de declarar a independência, e o Deodoro da Fonseca renunciou. Né? Depois a presidência, depois de proclamar a república. Enfim, desconstruir o nosso heroísmo. Sempre me ressenti dessa correção histórica, afinal, em outros países, os heróis nacionais, mesmo com suas falhas, servem de inspiração para o povo, mostrando que um ser humano foi capaz de um grande feito. E aí chega a Nerdbooks para contar a história novamente, colocando personagens da história brasileira como herói e guerreiro. Parabéns, parabéns e muito obrigado. Que veio mais, tá vendo? Ele, a gente tá meio que restaurando, né, o orgulho nacional de heróis do Dom Pedro I. É, a gente sabe que, né, a gente não pode sair da ficção e falar nada além disso, mas no nosso historinha, Dom Pedro I é o mão de martelo. Exatamente. Foda, muito bom. Afonso Solano. Esse é. Seu nickname me irrita. Trabalhinho, né? Afonso Solano. Afonso Solano. Afonso Solano, é. O espertinho, né? O cara fez antes de todo mundo. Sabe a coisa que me irrita? Que o meu nome ele tem dois F's. Né? Que é uma coisa irritante. Pode ser, exatamente. É uma coisa irritante. Já é irritante, é por si. Ah, você fica nervoso com o seu nome? Sim. Você fica irritado com o seu nome. Você não se chama Dave e você fica irritado com o seu nome. Fico irritado com a burrice das pessoas, às vezes. Bom, uma vez eu tava na minha faculdade, eu precisava trocar a minha matéria, né? Aí tinha uma moça lá. Aí eu falei, eu quero trocar a matéria. Ah, tá bom, diz seu nome que eu vou preencher aqui o requerimento e imprimo e você leva lá embaixo. Uma burocracia de faculdade. Sim. Qual o seu nome? Eu falei, Afonso, com dois F's de faca, Solano, tal, tal, tal. Aí ela imprimiu, me deu o papel, juro por Deus, veio Afonso de faca Solano. É, essa modinha de botar letras duplas, ela é irritante. Ela é, cara. É a modinha italiana, você já viu? Quando tem restaurante, loja de colchão. Loja de colchão é o rei dessa porra. Mas... A maioria das lojas de criança são nomes italianos. Bambini. Bambini. Caraca. Com dois B's, né? Bambini. Apóstrofo também é uma coisa irritante. Esse negócio de nome tem uma coisa que me irrita. Por exemplo, eu lembro que tinha um restaurante Aquilo na Barra da Tijuca, eu acho. Caraca, nomes com K. Exato. Aí o nome era assim, Filo porque Quilo. Caraca, sai com Quilo com K, né? Óbvio. Cara, São Lourenço era a cidade do K. Tudo era substituído pelo K. Tinha um restaurante Que Beleza, com K, claro. Que Beleza, exato. Que pariu, cara. Dá até raiva mesmo, viu? Sabe uma coisa que irrita também? Nome de igreja. Porque assim, já acabaram os nomes de igreja. Nome de... Como assim nome de igreja? Nome de igreja. Tem uma igreja perto, na direção que eu vou lá, pra Miguel Pereira, onde a gente tem casa lá e tal. O nome da igreja é Deus é o Controle. Igreja gamer. Igreja gamer. Todos os gamers se reúnem lá, né? Tem gamers anônimos. Outro dia eu tava lendo uma reportagem sobre a primeira igreja Nuibingui Etíope Coptic de Sião do Brasil. Caralho! Que é isso? É igreja da... É a igreja da maconha. Sério? Sério? É da maconha mesmo? É o pastor, sei lá, o fumador, o reverendo, ele prega que... É muito escroto, cara. É uma parada, chega assim... Será que o cara tá... Chega a ser uma heresia, foda. O cara falou que Jesus... Caraca, cara. Não, nem fala. O cara falou só... A cidade de Canaã era a cidade da maconha. Ai, meu Deus. E Canaã deriva de cannabis. E, cara, olha... O cara, eu sei, ele quer desafiar a liberdade religiosa com a proibição da maconha, é isso, né? Eu não sei o que, que esse cara quer, cara, porque ele é muito bicho grilo, cara. Ele quer achar uma brecha, é isso que ele quer fazer. Volta e meia a polícia invade, pega um monte de pé de maconha lá dentro, prende o cara. Cara, tá aí outra coisa que me irrita. Maconheiro que se acha filósofo. Não, calma, presta atenção. Antes a gente tem que definir uma diferença aqui. Existe uma diferença entre o usuário da maconha, que é a pessoa que utiliza, mas é um cidadão produtivo, inteligente, etc. O Jovem Nerd, né? Não querendo perder público, cara. Existe o maconheiro, maluco, que é o cara que não, que é o vagabundo, maluco. A gente conhece o maconheiro safado. Maconheiro safado. Não, mas você. Mas existe, olha só, existe. Você sabe, existe essa diferença, não é? Existe, sou grato se você ter esclarecido. Eu vou, maconha. Não, tô discutindo maconha. É. Tem o maconheiro e tem o maconheiro. Safado. Tá? Tem maconha safado. O que me irrita é o maconheiro que ele. Quando o cara fuma e entra naquele estado em que ele. Em tudo que ele fala, é genial. É uma reflexão, né? É uma reflexão foda pra caralho. É um saco essa porra mesmo. Cara, que é o mesmo puto que fala que não come no McDonald's, que não gosta da Globo. Esse povo me irrita, fedorenta. Sabe o que me irrita também? Bêbado chato. Nossa. É irritante pra caralho, 3D. O meu princípio é filósofo, né, cara? O cara, quando bebe, parece que abriram as portas do raciocínio pra ele. Ele sempre pega você, cola no seu ombro. Não, porque parece que tiraram o tato do filho da puta, que ele tem que te agarrar. O cara tem que colar, né? Tipo assim, o cara tem que grudar em você. O cara vira tipo um simbionte, cara. Suvaco no pescoço. Porra, cara. Falando colado, meu irmão. O cara fala que vai te beijar a qualquer segundo, cara. E o tom de voz altão, né? O cara com boca no teu ouvido. Ai, Jogão, tu sabe que eu te amo, mas vou te falar. Ah, bêbado emotivo, esse é o pior, cara. Bêbado emotivo é foda. O mais me irrita no bêbado não é nem isso. O que mais me irrita no bêbado é quando tu vira e fala assim, pô, cara, dá um tempo aí que tu tá meio bêbado. Aí vê assim, tô de boa, pô. Como assim tá de boa? Olha, você é um lixo. Você tá vermelho como um porquinho. Suado que nem o filho da puta, né, 3D? Tô de boa, porra. Eu falaria isso se eu não tivesse. É, tu falou de boa. Aí baixa o coração. Tô falando de boa pra você, do cara. Do lado direito, né, do peixe. É. Eu fico desgraçado da minha cabeça. O taxista de madrugada me irrita. Porque das duas, uma, cara. Ou ele quer conversar demais, porque ele precisa acordar. Uhum. Ou ele quer dormir demais. E aí você fica tenso, né? Você não sabe sem falar pra ele acordar. Então, e, sabe, cara, uma parada que me irrita? Motorista que gosta de conversar, cara. Eu não sou uma pessoa social, cara. Eu não gosto de gente. É um fato. Tá, a gente tava viajando agora, foi pegar eu e a portuguesa, passeio romântico nos canais de Amsterdã. Essa história é boa. Aí a gente chegou lá na hora do check-in, do embarque lá do barco lá. É um barco, calma, é um barco que tem mesas de jantar. Isso, exato. E você senta e janta. É um barco, é uma barca, né? É um barco, é uma super, lanchona, assim. É um super barco. Mas não é iate tipo do Max da novela, não, sabe? Cara, eram mesas duplas de quatro lugares. Isso, barco comprido com várias mesas e você janta nos canais de Amsterdã. Isso. Mas não tem pista de dança, só a mesa e mais só nada. Pra jantar. Aí a gente chegou, sentou, aí tinha um casal de brasileiro metido em intelectual meio pedante, sabe? Tava no mesmo passeio turístico que eu, mas tava cagando de echarpe, sabe qual é? Caraca. Aí começou... Galera chata. Aí eu comecei a entrar numa paranoia foda. Eram coroas, assim, sabe? Aí eu falei, puta merda, já saquei tudo. Quando eu fiz a reserva do meu lugar, a mulher perguntou se eu era brasileiro. Porque ela vai juntar os brasileiros. Já comecei a ficar na paranoia foda. E aí eu vou ter que ficar fazendo papinho free talk com esses dois velhos chatos. Puta que pariu. Aí eu cogitei, realmente, eu falei pra portuguesa, olha só, eu vou voltar no guichê e vou falar pra mulher, I want one more seat because I hate people. Eu cogitei comprar mais um lugar pra fazer uma mesa de três, sabe qual é? E inviabilizar o casal chato brasileiro na minha mesa, cara. Olha só que filha da puta. Caraca, foi estratégia. Sinceridade é arma. Mas sabe uma parada que é um pouco irritante? Eu acho que é refeições em barco. Ué, porra, não, cara, não foi não, pera, cara. Não, tá legal. Peraí. Mais específico impossível. Não, que eu acho ruim comer lula num barco de 16 pés. Quem que faz isso, cara? Cara, por exemplo, tu vai pegar aquele... Tu vai lá pro Búzios, sei lá. Tá. Aí você vai pegar o saveiro para conhecer as ilhas. Não, tu não pegou sabe? Tu pegou um catamarã. É, tu pega aquele... Safado, foi comer camarão no espeto, fala. Exatamente. O cara... Você mede o nível de porquê do navio pela camisa do motorista. Do marinheiro, né? Do capitão. Do motorista. Tu mede o nível do navio se ele tem motorista, né, cara? Mas então, aí... Aí o lance é que a pior uma coisa... Pior, até avião eu não gosto muito, mas o barco eu acho que é pior. Porque você... Qualquer líquido que você peça, precisa ser malabarista, cara. É. O cara pra cima. Cara, inventaram um tempo atrás uma parada chamada canudo. Canudo? Todo mundo de canudo. Cerveja de canudo. Sabe por que eu não gosto de comer em avião? Porque eu não aprendi ainda a comer numa mesa que fica inclinada a 45 graus. A barriga tá grande. Porque ou a mesa trava, né? Ou ela fica ali em cima da barriga e faz aquela rampa, aquele half pipe. ou tu tem que fazer o truque do mágico, sabe qual é? Uhum. Que você divide a pessoa em dois com a bandeja do avião. Não, o cara serve o líquido. Eu fico esperando a hora que ou o barco vai saltar a onda ou o avião vai ter a turbulência. Caraca, mas que tipo de barco? Cara, tu vai o quê? Pesca mortal? Tu vai fazer jantar na pesca mortal? Cara pescando camarão e tu tomando champanhe no barco? Avião, cara. Só no avião. Começa a turbulência, tá a porra do garçom voador lá servindo pra você as paradas. Aí o cara vai botar Coca-Cola, o avião tremendo. É tipo, cara, serve depois, por favor. Não, cara, porra, isso é um exagero, cara. Pelo amor de Deus, eu sou um cara que eu tenho viajado bastante graças à minha profissão. E, porra, eu não tenho essas paradas de drama de servir, pô. Só se tu pegou um avião aí pros Andes, sei lá, cara. Mesmo porque quando começa a turbulência forte, eles param, cancelam o serviço lá. Ah, o Diogo tá falando um negócio que também me irrita pra caralho, cara. Na hora que você tá no avião e tá uma turbulência escrotaça. Eu sei que turbulência não derruba avião, blá, blá, blá, mas tá... Se o avião tá sacudindo, tá tranquilo, cara. Não. Se ele ficar muito parado, é que o negócio pode ter morrido, nem sabe. E aí, cara, vem o cara, como o Diogo falou, o garçom do ar lá, e ele tá te servindo uma parada com a cara de, tipo, eu desejo mais alguma coisa? Como se tivesse tudo bem, cara. Eu queria mais empatia no voo. Eu queria que o garçom voador olhasse pra mim e falasse assim, que merda, né, cara? Aí tu é, cara. Olha só. Honesto, né? Peraí. A empatia em relação ao quê? A sua situação de... ao desagradável estado. Você está num tubo voador tremendo no céu. Ah, cara, mas peraí. Eu preferia mais empatia quando o cara fosse me entregar uma barra de cereal safada, né, cara? É uma boa palavra. Cara, desculpe, só temos isso, desculpe. Vem a etiquetinha na barra, desculpa. Os comissários de bordo não são garçons voadores, eles são pessoas treinadas em segurança aérea que fazem um favor pra você e te servem uma bebidinha, um negócio. Ô, David, sabe o que me irrita, David? Os panos quentes do Jovem Nerd. Me irrita pra caralho. Caralho, é sério. Teve um voo que eu e a Zagal, a gente teve que ouvir o voo inteiro, o comandante dando um sermão pra todo mundo, sem pedir... Sobre qual é a verdadeira natureza do profissional de bordo. Entendi. E aí o cara explicou toda a parada de segurança e tal, e a gente ouviu tudo. E agora eu aprendi. Mas tá aéreo, né, cara? Um piloto que gosta de falar pra caralho, isso é irritante. Puta, piloto free talker. É tipo motorista de táxi. Sabe o que eu me pergunto? Eu fico pensando, toda vez que o piloto fala muito, eu penso que só podem existir duas situações. Ou o copiloto morreu. Ele tá desesperado batendo. Então, eles estão muito brigados, cara. O cara tá conversando com os passageiros sem feedback, cara. É porque o copiloto tá de costas pro cara na cabine. Ah, mas olha, outra parada de avião que irrita pra cacete. por que que os filhos da puta não botam um microfone naquela porra? É sempre um telefone. E aí o cara fica... Caraca. Porra, cara. Tá não tem voando. Dinheiro pra isso? É. Caralho, pega um fone de um headset, cara. Tinha que pegar um megafone. Né? Ah, não, cara, eu não tenho. Cara, cara falando em português eu não entendo, cara. Outra coisa que irrita pra caramba: inglês de comissário de bordo. Puta. Caraca, pior do que o do Dave. Puta merda, cara. A gente falou aqui aquele do Bruno, o Bruno Mazeu que diz, né, naquele programa Cilada, né? Quando você viaja de avião e os comissários de bordo falam inglês, você tem que perguntar pra ele. É, onde, qual curso você fez de inglês? Porque pra eu nunca colocar meus filhos nesse curso, né, cara? Não, mas uma vez eu peguei um voo pra ir pra... Que eu passei por um Panamá, né? Pra ir pros Estados Unidos. Eu fiz cocô no Panamá, inclusive. E aí, o que que funcionou? Pô, eu achei legal. Isso ele também é irritante. Ele desce na mesma espiral? Ele desce ao contrário. Excesso de intimidade é irritante. Não, e ele vai pro canal, né? Ele vai pro canal do Panamá. Eu contribuí pro canal. Eles usam, inclusive, é dessa maneira que eles fazem o canal encher aí, pra você atravessar. Bosta de um lado, água do outro. Exato. Mas aí, como é que será? Será que a bosta vai pro Pacífico ou pro Atlântico? Olha aí. Ah, olha aí. Caralho. Coloquem aí nos comentários. Opinem. Participem. E aí, os caras de lá, porra, não foram português, né, cara? Panamá e tal. Panamá. Peraí. Tava sobre o voo do Panamá, não entraram panamenhos no avião? Não, eu pensei no Panamá e peguei a... Ah, você parou no Panamá. Parei lá. Você achou o quê? Que o avião passava por cima do Panamá, de repente todos os comissários passavam a falar. Eu tava confuso em relação a isso. Falou um carro. Eu não me lembro de nenhuma Air Panamá. Não lembro? Panamer. Mas então, mano. Aí, porra, o cara, o inglês do cara é um inglês panamenho, sei lá. Uhum. Perfeito, maluco. Olha. Não tinha nada de errado, assim, sabe? Eu pensei que fosse super mais complicado, porque, porra, né? Uhum. Bem mais distante possível. Qual é a língua que se fala no Panamá? Caraca, né? Diogo Braga. É um espanhol, mas é um espanhol com dialeto. Mas é o que? É panamenho? Eu não sei, cara. Confesso que eu não sei. É que as pessoas só podem falar com chapéu lá, então você já... Não, mas qual é o que? Eu fico desgraçado da minha cabeça. Afonso 3D, você falou que a sua vida é irritante, então... Cara, ela é muito irritante o tempo todo. Eu divido apartamento com 8 pessoas. Não, isso sem contar que você foi banido do seu planeta. Né? Isso é irritante pra caramba, né, 3D? Cara, na boa, sem sacanagem, eu tenho mania, eu tenho uma porrada de mania que o Nerdcast de mania a gente gravou, né? Cara, nenhuma delas é respeitada, cara. E tipo assim, todo mundo faz sempre questão de esfregar o saco na minha toalha, sabe? Ah, tipo, lá vem o negócio do saco na toalha. Peraí. Você vive com 8 caras... É isso? Não, na verdade, fixo, somos 4. Mas todo mundo resolve dormir aqui em casa. Relacionamento fixo, porque, cara. 4. E aí a galera faz uma ciranda de passar o saco na sua toalha, é isso? É, cara. Isso é irritante, cara. Porque eles sabem da minha mania da toalha, que eu só uso a toalha com a etiqueta pra cima, caralho. Por que você não deixa a toalha, sei lá, na sua cama? Porque eles deitam na minha cama, eu não tenho cama. Cara, você tá morando na República? Você tá morando numa República mesmo? Tô, cara. Puta que marido, você tá completamente maluco. O cara com 40 anos de idade. Tá morando numa república? Tô, cara. Tô. Caraca, eu não acredito em você, cara. Eu não acredito, cara. Essa missão tem que acabar logo. Você não vai durar muito mais, cara. Tu viu o que aconteceu com o Alf, né, cara? Deus falando em república, eu lembrei república, você lembra de pessoas dormindo, né? Uhum. E aí eu lembrei que eu fico muito irritado quando o meu xixi quer sair de manhã e me acorda. E o quê? Me acorda. É muito desagradável isso, cara. Você acorda como antes do tempo por causa do xixi? É da manhã com música de boate no último volume. Filho da puta, ligou música alta pra me acordar. Mas tu sabe que o errado é você, né? Eles devem estar irritadíssimos com um velho na república. Agora, esse negócio de acordar com vontade de urinar, esses 3 últimos dias que precederam essa gravação, eu acordei com muita vontade ao banheiro, urinar, e eu estava sonhando que urinava. Eu acordava desesperado. Perigoso, hein? Eu falei, pô, eu tô bem pra caralho ainda, o negócio aqui tá funcionando, porque, porra, eu era pra eu ter me mijado todo. Mijado pra cima, cara. E quando você começa a sonhar que tá fazendo xixi, você tá quase lá. Porque o cérebro não sabe que você tá sonhando. Ele tá... Exatamente. O sonho com água, então, é a infiltração interna da alma. Olha aí. Tá avisando que vai sair. Não, mas é bem tenso mesmo, cara. Aproveitando em dormir ainda, me irrita quando não está nem tão calor pro ventilador, nem tão frio pra sem ele. Isso é foda, isso é foda. Puta, cara. Você não sabe, você o quê? Cobre, mas deixa uma perna de fora? Pra ou se liga o ventilador, se desliga, ou se deixa... Eu não, mesmo que ele dorme só com uma meia. Você pode ligar o ventilador e rebater na parede. Cara, não, mas é que tá, olha, quando tá, é uma opção, não, mas é, pode ser, isso é uma boa, porque você, né? Uma leve brisa rebatida. É, porque isso acontece aqui em Curitiba, é mais raro, mas justamente quando você tá aqui no negócio, puta, vou botar um casaco que tá meio frio. Aí quando tu coloca o casaco, aí fica quente. Uhum. E tu não. Cara, é uma temperatura filha da puta. Olá, é difícil acontecer, mas quando acontece, tu se fode, cara. Mas isso aí só acontece com os homens, porque as mulheres têm uma variação tão grande de roupas. Elas têm roupas pra todo tipo de temperatura. Elas têm casaco microfino, fino, seda, lãzinha, microlã, lã com um buraco grande, lã com um buraco apertado, casaco gigante, casaco de fim, e aí vai, sabe? Então a mulher realmente ela tem. Agora o homem não, ele usa ou casaco ou sem casaco. Cara, não tem meio aliás, casaco. Aliás, nada mais irritante do que a eterna guerra entre homens e mulheres no trabalho por causa do ar-condicionado. Ah, né? Isso rola em puta todos, que o pariu, isso é chato pra caralho, cara. Não, eu já escondi a porra do controle do ar-condicionado pra mulherada não desligar. Escondi aquela merda. As mulheres... Você também nessa parte. Mas você ainda trabalha nesse lugar? Não, né? Com certeza não. Essa parada de frio, cara, de mulher, me irrita. Aquele casaco que é inútil. A mulher sai, ela vai levar um casaquinho. Aí ela leva aquele pano ultra fino. Você... É isso que você vai levar? Tipo coletinho. Tipo, você tá levando um mega casaco militar, ultra pelo de tudo que é animal. E ela vai com aquele coletinho que pega da costela pra cima. Caraca, que porra é essa, cara? Casaco tem que aquecer os órgãos. Pois se ele aquecer os órgãos, as extremidades têm mais sangue. É assim que funciona. Se as mulheres se preocupassem com conforto, elas não usariam salto alto, cara. É verdade. E nem batom, meu irmão. Que batom, puta merda, cara. E esse casaquinho, coletinho acima do umbigo, sei lá, ele tem um nome específico. Todas as roupas das mulheres têm um nome específico. Eu sei. Isso? Todos são palavrões. Ah, caralho. Tu vai usar isso? O nome desse coletinho é Colete do Aladim. Não, não é. Eu fico desgraçado da minha cabeça. A gente tá falando de corpo humano, basicamente, né? Uhum. A gente sempre precisa fazer associação pro próximo tópico, né? Sim, porque é o princípio do stand-up, né? Ah, você fala, falando isso, você leva pra... É, você tá falando do corpo humano? O corpo humano é uma coisa irritante. A coisa que mais me irrita no corpo humano, pelo. De todos... Você não, depila tudo, né? Eu sou um cara depilado, né? Não, mentira. Mentira, porra! Eu tenho pila aqui, eu tenho pila aqui, cara. O Afonso tem quatro cabelos embaixo do braço. DR. Cara, o olho humano me irrita, mano. O olho? Eu não tenho problema nenhum com o olho. O que me irrita é o resto do corpo inteiro que fica guardando gordura. Realmente eu não paro. Porra, que sacanagem é essa, cara? Sério, porra, o corpo tinha que ser mais inteligente, cara. Ele ainda diz que faz isso pro seu bem, né, cara? Eu moro no Brasil, país tropical, toca Jorge Benjor aí. Pra que que eu tô com essa reserva toda, cara? O que meu corpo espera que vá acontecer, cara? É pior que o olho não é... O Diogo, você que tem filho pequeno. Eu tenho olho também. E tem olho? Tem. Dois. Graças a Deus. Tá, a gente tem um vídeo que tem um olho só, usa um tapa-olho, inclusive. Que é irado. Mas eu tô devendo ir ao cinema com tapa-olho. É verdade, prometeu. Eu sempre esqueço. Mas é no meio o olho do ouvinte, não? No meio da testa? Não. Não, os ouvintes do Nerdcast são um pouco diferentes dos ouvintes do Emergia. É porque o olho, uma vez eu li em algum lugar que o olho humano, ele acho que não cresce. Desde pequeno é o mesmo? Eu acho. Cara, não, você tá falando merda, não é possível, cara. É normal. Meu filho, ele não tem o olho daquele ator lá da que é tipo galhadão. Quem? Cara, aquele comediante, cara. Caruso, não, que é? Caruso? Caruso. Caruso, é. Porra, meu filho não tem aquele olho, caralho. Tem aquela mulher, Gabriela, qual é o nome dela? Hã? Gabriela, Sônia Braga, ela? Juliana Paz. Juliana Paz. É. Aquela, aí, tá, mulher, aí. Aquela mulher era pra ter sido um gigante, então, com aquele olho ali. Tá aí outra parada que me irrita pra caramba, Zagal. Quando alguém me diz que a Juliana Paz é bonita. Caraca! Mas, verdade. Não dá. Show. Não dá. Por favor. A mulher tem os olhos do Total Recall, cara. Ah, não. Pra poder ficar em Marte. Não, não, não. Cara, olha só, eu fui assistir aquela peça do Falabella com ela, é, que não é do Falabella, né, que ele trouxe, os produtores. Entendi. É, producer, cara, é muito bom. Ela, quando entra no palco, maluco, eu levantei, eu tava com a Dona Maria, eu levantei e aplaudi. Mas é porque ela é ela gostosa. É um... Interessa, cara. Não, mulher gostosa, meu irmão, você faz na academia. Tu não olha pra cara, bicho. Não, ela não, ela não se fez na academia. Ah, Jô. Deus fez ela. Deus moldou na massinha. Que moldou? Você tá muito iludido, essas mulheres da Globo é tudo preparada, cara. Caraca, é tudo cara. Plastificada, tudo de não sei o que lá. Ela é feia, ela parece um Mon Calamari, cara. Ah, não. Ah, bonito é você, né? Rapaz, então, é... se o meu mérito fosse beleza, a gente não tava conversando aqui agora. A gente tá discutindo a beleza porque ela se vende não só como atriz, porque senão ela não teria emprego, mas como uma mulher bonita. É, no geral, é. Uma mulher, sei lá, exótica, talvez? Sim, eu acho que ela é uma mulher exótica. Mas ela é feia. O exótico é uma mulher feia que tem charme. Ela é exótica, tipo um baiacu. Caralho, não, cara. Feio pra caralho, mas tá... Ela é feia, ela é feia, ela é feia. Mas ela é espetáculo, cara. Ela e a... Quando ela vira... Ah, mas... meu amigo. Cara, uma mulher gostosa tem tudo que é lugar, cara. Tudo... Gostosa é a Luísa Altenhofen. Olha aí. Olha aí o cara que tem valores. Falou tudo, meu. Calou a boca. Ninguém fala mais nada aí. Tô um monte de mudo. Monte de mudo. Gostosa e bonita. Só queria dizer a vocês que todas essas... Toda Luísa Altenhofen, todas essas... Caem diante de Débora Nascimento. Quem é Débora Nascimento? Débora Nascimento, que faz tapas e beijos. Não, não. É a Tessália da Avenida Brasil. Ah, não. Para, ela ganha de todo mundo, Paty. Ela é aplauso de pé. Isso é comportamento de manada. Não é manada, todo mundo acha não. Não é manada, bonita. Não. Porque ela ganha de todos. Não ganha. Ela ganha. Ganha da Mega Fox, ganha de todo mundo. Ela é bonita. E gostosa. É a Gabriela. Eu não acho ela tão bonita, não. Não, bonita, sim. Não, a mulher bonita. Mulher, muito aí. Bonita. Tô mulher brasileira, muito Tô bonita. Com você. Ela fez Hulk. Ela fez Hulk? Ela era a amiga funcionária da fábrica gostosa do Edward Norton. Caralho, é verdade. Eu não lembro dela, mas... Eu só lembro da Avenida Brasil, cara. Muito, muito gostosa. Caraca. E bonita. Não, ela tá de parabéns, cara. Parabéns. Mas, não ganha da Luísa Altenhofen. Ah, ganha. Ela é ganha, cara. Ganha, cara. É pra caralho. Cara, essa porra dessa hashtag oioioi me irrita pra caralho, maluco. Puta que pariu, cara. Vai se fuder, cara. Eu tenho uma coisa que me irrita muito. Pessoas que dizem que não mijam e cagam ao mesmo tempo. Ah, essa história não. A sua flacidez periniana não pode ser motivo de irritação pros outros, cara. Olha só. Eu tô saindo como disforme, sendo que a minha biologia é a correta. Então o resto é super humano. Eu sou super humano. É evolução, caralho, é verdade. Agora eu fiquei realmente. É um super poder. O médico falou que o Azaghal que tá maluco. Eu tô maluco. Que tá com algum problema, que tem que falou, examinar aí. Tá. Caraca. Disfunção. Eu tenho minha musculatura rígida. Tem total controle. Meu tônus muscular continua de um garoto e pronto. Quem é um médico pra me dizer que eu tô errado? Opa. Ah, dentro do banheiro, uma coisa que me irrita no século que estamos são os banheiros medievais que não tem chuveirinho. A história do chuveirinho, não. Eu vou te falar, eu acho que só no Rio de Janeiro e em São Paulo tem chuveirinho no mundo, cara. Sério? No, cara. Então, no, parabéns. Alemão? Primeiro mundo, não sei o que lá. Bunda suja. Três contas. Mas alemão não é bom da ideia, né? A gente já sabe. E eu acho que... Holandês? Bunda suja também. É, cara. Mas será que o papel não é melhor? Já não é umedecido? Não, não é. Não é. O papel da Alemanha... O papel higiênico da Alemanha é algo impressionante, cara. Tipo assim, parece... A mão de uma princesa. É realmente sedoso, realmente parece uma mão de uma princesa te acariciando. Mas a parada é tipo um papel toalha, cara. Ah. É um papel que eu cheguei a um nível de confiança tamanho que eu usei só dois picotes. Por que a gente tem que sempre falar de cocô aqui? Peraí, você se depila? Como assim, cara? Pro homem, tirando o Afonso, que não tem pelos? Obrigado. Dois picotes é algo super-herói, cara. Pra você ver a qualidade do papel. Normalmente eu faço uma luva, sabe? Normalmente eu faço uma luva, tipo luva de cozinha. Luva de cozinha. Mas a alemã, eu fui... Primeira vez foi aquela que negócio, tal, né? Luva de amianto e tal. Aí, eu falei, pô, que papel legal, não sei o que lá. E aí eu fui reduzindo a quantidade, até que falei, vou testar. Dois picotes, vamos ver o que acontece. Caralho! E é na Alemanha, é uma coisa dos alemães. Não sei o que é, se é alguma punição pela guerra, eu não sei o que aconteceu. Não sei. Embargo de chuveirinho. Esse papel que eu falei que eu usei só dois picotes era a mesma qualidade de papel que tinha no posto de gasolina. Caraca. Você imagina o papel da casa, sei lá, do chanceler. Essa é a toalha de seda, cara. Deve ser realmente a mão de uma princesa. É, exatamente, né, cara? Eu acho que vocês tinham que fazer um produto novo com um selo Nerd Store. Aí. Papel higiênico. Todo mundo ia comprar, cara, porque o nível de exigência é... Olha só. Olha o nível. Tem conhecimento internacional. Aí, de papel higiênico, ouro, hein? Cara. Ideia de ouro, hein? Aí, fazer uma linha chamada Nerd Care, cara. Cara, uma parada que me irrita muito é quando vou botar o papel higiênico no local dele e você bota ele virado pra baixo, assim, pra puxar por baixo. Cara, isso é maior idiotice. Não faz sentido. Não foi com não faz sentido nenhum, cara. O papel higiênico deve vir por cima do rolo. Exato, exato. Não por baixo do rolo. Se descer pela parede, você tem que botar a mão por baixo da barriguinha dele e puxar. Você tem menos controle sobre o papel. Quando vem por baixo, você puxa e aí ele vai sempre sobrar muito, vai ficar aquela barrigona de papel. Por cima, o corte é preciso, sabe? Tum, ali já coisou. Sabe uma parada de papel que me irrita? Quando você vai puxar pra ele arrebentar, aí tu puxa, a parada não arrebenta, ele desenrola todo. Brum, tu caralho! Aí você corre, parece que tá soltando a pipa, né? Ou então tu puxa, ele vai, ele corta naquela, né, naquele... Picote. No picote. E aí, na bordinha, ele não corta e ele vai... Sabe? E fica aquele rabo de papel higiênico gigante até o chão. Agora é a puta que vai... Sabe o que me irritou pra caralho outro dia? A gente comprou um papel higiênico aqui pra casa e o papel higiênico teve a audácia de me dizer a quantidade de picotes que eu deveria usar. Como assim? Vem caraca. Escrito assim, você só precisa de, sei lá, 6 picotes pra limpar o rabo. Ah, mundo... vamos salvar. Mundo, tipo assim, tinha um coelho felpudo e o coelho apontava pro picote, sabe? Corta aqui. Quem é você? Quem é você pra dizer a quantidade de papel que eu tenho que usar pra me higienizar? Isso é uma parada da Onda Verde. Tem muitas paradas da Onda Verde que me irritam, cara. Eu não sou contra salvar o planeta, não, cara. Mas tem muitas paradas. Nego tá perdendo a noção dessa porra. Nego tá exagerando na dose. Hotelzinho que fala assim, vamos salvar o planeta, não queremos lavar a sua toalha. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cara, eu uso toda. Eu me enxugo não só com as toalhas, como também com a roupa de cama. Você tá me cobrando diária e quer economizar sabão e água na... com a minha remorso ecológico? O problema não é isso. O problema são essas mensagens. Aqui, suas toalhas plantam árvores. E aí ele fala assim, vamos salvar o planeta, não lave a sua toalha. Como a minha toalha planta árvore, maluco? Como? Tu vai plantar a porra da árvore? Tu vai plantar a porra da árvore? Tu não vai plantar a porra da árvore? Tu me mostra a porra da árvore sendo plantada e você mostra com a toalha na mão... A toalha com a logo do hotel, falou assim, olha aqui a toalha, olha aqui a porra da árvore que a gente plantou, olha aqui a árvore, não me planta a porra da árvore, mostra a porra da árvore, porra! Eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu já vi o absurdo do cara falar assim, olha, o combustível aéreo, ele é caro, quanto menos combustível aéreo a gente gastar, melhor pro mundo. Beleza. E o avião também polui o caralho. Aí o cara falou assim, sério, cara, sério, maluco. Falou assim, dando entrevista, quanto menos peso no avião, mais combustível ele economiza. Então se as pessoas viajarem com menos bagagem, vamos salvar o planeta, porra! Vai tomar no... Caralho! Não vai, cara! Tu não vai salvar o planeta, cara! Botando menos roupa na mala! O nego tá exagerando nessa porra, cara! Isso me irrita! Sensacional! Porra, cara. Desculpe, desculpe. Eu não sou contra o verde, mas não exagera, caralho. Os ecochatos de Facebook, cara, eu já desassinei uma porrada aqui, só não desfiz a amizade pra não ficar tão caraca, mal assim, Facebook, cara. Caraca, Facebook é algo que beira o insuportável. Beira, eu não consigo, cara. Isso me irrita muito. Aqueles tênis da molecada, eu já vi gente grande também usando, que é um tênis gordo. Croc. Não é o croc. O croc também me irrita um pouco, porque é meio que tênis de maconheiro. Mas caraca, tênis de maconheiro, maconheiro usa chinelo de couro. É, usa aquelas chinelas, né, aquelas porras de puta, é feio pra caralho. Chinelinha, né, é verdade. Desculpa os maconheiros, não é... Ou desculpa que eu uso chinelo de couro e não fumo maconha, né, cara? Também tem, é. Não, eu tô falando daqueles tênis da galera. É um tênis gordinho. Tênis de pé inchado. Ah, qual o problema? Eu uso essa porra desse tênis, filha da puta. Ah, não. 3D. Usa esse tênis de pé inchado, de quem bebe muito e não consegue fechar, amarrar o tênis. Não faz sentido. Olha só, o tênis. O que é o tênis para o ser humano? Nós, infelizmente, chegamos ao ponto da modernidade em que o nosso pé é um pé de moça. O pé do ser humano é um pé de moça, né? Se é o pé do macaco, o pé do cachorro, é cheio de calo, né? Vê o pé da criança. Pé do cachorro! Eu cresci com criança do interior do Brasil que tinha um pé com aquele calo que é feito pra andar na rua, né? E o nosso pé é pé de moça. O tênis, ele é feito pra impedir que você pegue uma doença, um tétano, sei lá, você rasgue seu pé. Se você botar uma porra no seu pé, que é imensa, você vai parecer um Mega Man. Você não vai parecer uma pessoa normal. Entende? Não existe razão 3D pra você usar. Existe, é confortável, é melhor pra andar de skate. Tudo bem que eu não ando mais, mas é bom pra andar de skate. É bom pro equilíbrio, é tipo João Bobo, né? Ele faz uma base mais pesada e você não cai. É tênis de bêbado. É o tênis que ele é pesado e largo e aí você, tipo, sabe, tem uma âncora no chão. Sabe, o cara eu fica meio João Bobo. Cara. Mas por que ele é bonito? Discorra por que esse tênis gordinho é bonito. Porra, por que meu peru não usa óculos? Sei lá porque ele é bonito ou ótimo. Caraca. Pra ele, eu acho bonito. Entendi. Então fica assim a análise. Pelo que eu entendi, o tênis é bonito porque o peru do Afonso 3D não. Porque se usasse, ia ver a merda do tênis que ele tá vestindo. Sempre olhando pra baixo, né? Meu Deus do céu, eu fico desgraçado da minha cabeça. Sabe o que me irrita? Nós estamos em pleno século XXI e a comida ainda nos faz mal. Pronto, aí tá tudo de gordo. A ciência avançou tanto. Por que não, né? Fazer mais pesquisas no ramo da culinária, cara. O progresso que eu almejo, que eu sonho, é um que eu possa comer, sei lá, comer alface e ele ter gosto de hambúrguer. Puta, eu também. Parabéns. Ou vice-versa, eu comer hambúrguer e ele me fazer, ele me dar o mesmo resultado de eu ter comido um alface. Mas olha só, Azaghal, o macarrão instantâneo, ele é uma evolução disso. Tudo bem que aquele pozinho é o pozinho do câncer. Macarrão instantâneo é uma sacanagem. Primeiro, o gosto é uma merda. Mas olha só, todo início de evolução começa zoado. É, tem um período de adaptação. Então, o macarrão instantâneo começa aquela porra. Tu bota aquele pó cancerígeno lá, então fica, tem aquela lembrança do sabor de arroz com feijão. Peraí. O macarrão instantâneo, ele te mata de tantas maneiras diferentes, cara. Ele não tem nada de saudável. Ele é uma merda de gosto e ele te mata. Ele é o pior dos dois mundos, cara. Eu não consigo nem pensar em comer uma parada dessas, cara. A parada pré-frita, tipo assim, como é que a gente vai fazer essa porra mais escrota possível? Vamos fritar. Depois que a gente frita, a gente desidrata ele. Aí a gente bota num pote plástico e joga um pó tipo garrafa laranja dentro dele. A pessoa vai pegar essa parada desidratada, botar no micro-ondas, dentro de um pote plástico, que aí é câncer total na cabeça do cara. Então você tem, ó, fritura, você tem infarte, câncer, e ainda você joga aquela parada, aquele pó maldito, cara, em cima. Pó sabor feijoada, puta, mano. Puta que pariu, meu irmão. Aí tu pega um prato que é um... Parece um radiador estourado, cara. É a coisa... Cara, é a comida mais escrota do mundo. É muito desprazer na vida, cara. Eu não consigo... Eu tenho ânsia só de pensar em comer esse negócio, cara. Eu não consigo comer nenhum desses macarrões malditos, cara. Não, me afronta. Sério, é contra tudo. Olha, uma coisa que bem opinião minha, tá? As pessoas que são contra, desculpe, mas ainda vai ser minha opinião. Assim. Pode ser de merda, como geralmente é. A comida japonesa me irrita. Ah, só... Irrita porque eu olho pra aquele filho da p... atrás de um balcão, entre aspas, de uma cozinha, qual o trabalho que aquele viado tem? Chama uma pessoa pra organizar. Não é um cozinheiro. Pois não faz nada. Você cozinha aquela porra. Chama uma organizadora de comida. Um organizador de comida. Porque você bota o arrozinho em cima do peixinho, em cima da parada, e enrola com fita isolante. Não se cozinha nada, não se acende uma porra de um fósforo naquela cozinha. Olha, o cara não pode chapéu de mestre cuca. Não, olha só. Você tem uma visão deturpada. Você tem uma visão deturpada do que é o verdadeiro chefe de cozinha. Porque você pegar uma panela, encher de água e jogar uma porrada de coisa dentro, qualquer um faz. Agora, você pegar um peixe, tirar a pele, espinha, sei lá o quê, e cortar ele de uma maneira que ele fique maravilhoso? É arte, cara. Porque se você cortar a porra do salmão errado, por exemplo, ele fica uma merda. Uma merda. Fica intragável, cara. Tem a diferença de um sushi cortado errado para um sushi cortado certo é gritante, cara. A gente tá falando da evolução, né? A evolução das coisas. Sapato do 3D. Tudo. Tudo evolui nessa vida, caralho. A gente fica irritado esperando evoluir. Tá. A comida japonesa, o segundo fator que ela me irrita é porque ela nitidamente não evoluiu, cara. Ela está no natural na sua frente, filha da puta. É verdade. Mas tem coisas inteligentes na comida japonesa. Por exemplo, você não precisa cortar a comida, ela já vem picotada pra você. Quem corta pra você? O organizador. Um homem de mãos nuas. Olha só. Ele não bota nem luva, cara. Ele não tá no Japão. No Japão, se o cara meter a mão no chão, lamber e passar na tua cara, você vai aceitar porque vai estar limpo. No Brasil, não. Ah, não, cara. Quem gosta, me desculpa. É uma visão muito pessoal da comida japonesa. Respeito muito. Sabe, eu não consigo olhar pra ela como algo evoluído. Entendi. Sabe? Nossa. Agora eu respeito o Hot Philadelphia, porque ele é o hipster da comida japonesa. Se esforçando pra que aquela comida do lado dele evolua com ele. É verdade. Vamos lá, galera. Vamos dar uma fritadinha. É melhor. É mais gostoso. Porra. Entendo. Sabe o que me irrita pra caralho? Pessoas que falam: eu gosto de salada. Ah, caraca. Não, você não gosta. Você não gosta. Você não gosta de salada. Ninguém. Ninguém gosta de salada. Não, olha só. Você gosta do molho que está na salada. Porque ninguém gosta de salada. Ninguém, meu irmão. Ninguém gosta de salada. Só elefante gosta de salada, cara. Eu gosto da salada da tua mãe. Muito boa. É, mas a minha mãe não pega alface, tomate, não sei o que lá e bota na mesa. Ela bota uma porrada de molho, não sei o que lá, e tu acha ótimo. Muito bom. Tu gosta do molho. Tu não gosta da salada, meu irmão. Se salada fosse bom, o elefante não era tão gordo, cara. Se a salada fosse boa, ela não precisaria de molho. Molho, exatamente. Ela precisa de mais coisa fora dela do que dentro dela mesma. Sim, sim. Você compra uma alface que custa 30 centavos, o molho dela custa 50 reais. Mas, caralho, você está gastando 50 reais num molho, filha da puta, pra comer uma folha de 10 centavos, cara. É porque é intragável. Assim, é a parada da evolução que a gente está falando aí desde o começo, cara. O ser humano já passou dessa fase. E aí ele agora tem que se convencer: não, eu tenho que comer salada, eu tenho que comer não sei o que lá, e tocha molho, porque não, é intragável, intragável. Quem diz que gosta do sabor da salada é igual o metalheiro que diz que entende o que o metal gutural tá falando. Ele tá mentindo porque ele tem vergonha. De primeiro, o cara ouviu a música agora, porque letra bonita. É, adoro, não, deu pra entender tudo. Primeiro não. Show da banda. Ele tá com vergonha porque não quer admitir que a salada é ruim, que ele não entende porra nenhuma que a banda que ele gosta fala. Agora, eu acho que no futuro a gente vai desenvolver, vai desenvolver carne sintética, entendeu? Salada sintética. Aí você vai comer a salada, vai ter gosto de bisteca. É tipo o Quinto Elemento, que você bota um comprimidinho no prato, no micro-ondas, fecha a porta, abre e sai uma galinha. Galinha! Galinha! Lembra dela, Dalí no prato? Chicken multipass. Mas você para pra pensar, ninguém desenha ET com dente, cara. Olha aí, cara. ET com dente. Ninguém desenha ET com dente, cara. Eu mesmo tiro a minha dentadura todo dia antes de dente de comer, cara. Quer dizer que tu usa dentadura, é isso? Que nojo, já não. Metade das mulheres do Brasil vão querer mais. Eu não consigo comer comida fria. Se você tem um prato com arroz, feijão, bife e chuchu gelado, tipo, não desce pra mim. Ele passa um cadáver no meio da galera. Pois é, eu falo, cara, não consigo comer comida gelada. E tem algumas comidas que, porra, minha mãe faz uma salada, ou minha esposa, ou a Maria faz uma salada. Entendi. Pô, pode botar no micro-ondas, não, porque vai amolecer a folha. Que se importa? O brócolis. É, vai amolecer. Porra. Tá mole. Então eu parei de comer e agora eu tomo suplemento. Eu vejo o que tem na alface que eu não como. Ah, tem. Eu vejo o que tem na alface. Ah, o alface tem ferro, sei lá, não sei o que tem o alface. Eu vou lá pela, tem isso, tem aqui nesse comprimidinho? Tem lesma. Então hoje eu vou comer um alface em forma de comprimido. Pum, um bolo. Eu concordo com a sua visão, assim. Eu aprendi isso no Mundo da Lua, com o Lucas. Grande Lucas, um abraço pro Lucas, hoje joga videogame. Joga lá no canal, como você faz. E, cara, eu concordo com você, porque assim, eu fico com a salada também. A salada eu acho que é importante. Pensar da minha empregada dizer que é comida de boi. Mas eu concordo, o 3D aí falou também no fundo aí que a evolução é o comprimido, né? No futuro, eu também acho que comer animais é bem atrasado. Não, calma. Eu acho que é atrasado, minha opinião e tal. É uma guerra. Olha só, nós vivemos uma guerra. Ou nós ou eles. Exatamente. Se o boi tivesse a capacidade, você tava no prato dele. Churrasco grego me irrita. Churrasco grego, bom. Churrasco grego é aquela... aquela carne que fica girando. Que negócio... Eu não sei descrever o que é. Não sei. Você tem que ir atrás. É uma coluna de carne. A coluna de carne giratória. Exatamente. Um mix, eu nunca comi um mix de carnes? Eu não entendo. Eu escutei o MRG do MIB, cara. Vocês falando, cara. É bom. Eu não entendo. A parada é uma febre na Europa, essa merda. Todo mundo adora essa porra. Os turcos que levaram essa porra. Come é kebab, né? É, kebab e derivados. Cara. A comida é tão absurda, esse churrasco grego, ela não é agradável aos olhos. Nunca foi. Não. Eu sempre olhei, que eu vi essa porra sendo na cidade e não conseguia, caralho, não. Cara, eles usam uma ferramenta elétrica pra cortar a parada, tipo um tico-tico, a serra tico-tico, sabe qual é? Pra cortar a carne, a coluna de carne giratória, cara. O martelete, né, ainda. É gostoso. O churrasco grego parece tipo de comida do universo do Duna. Tipo, nego abre assim no deserto e tem uma minhoca. Aí nego corta aquela minhoca e tem aquela porra dentro, aquela textura, assim. Ah, o do Waterworld, lembra do Waterworld, quando ele caça aquele bicho? É uma comida muito, muito desagradável ao olhar, cara. Pós-apocalipse. Não, mas olha só, aí entra com um exemplo clássico da lasanha. A lasanha, ela, se você não sentir o cheiro da lasanha e não botar ela na boca, ela não é apetitosa inicialmente. Se você nunca viu, tá? Por que você tá comendo lasanha, cara? Não, mas a lasanha, ela não é um alimento que é bonito. Entendi. Você olha pra ele. É, cara, a lasanha bem feita é linda. Acho talvez um dos pratos mais bonitos que você já comeu, cara. Você já comeu, você já tem a memória gustativa. Você tem razão. Palativa, não sei como se fala. E o olfativa da lasanha. Se você olhar pela primeira vez, ela não é bonita. São várias camadinhas. Cara, é tipo um pedaço de banha. É mesmo. Tijolo, cara. Parece aquelas imagens de solo, que tem as camadas do solo. Deve ser professor de biologia ensinando parado com lasanha, né? E a lasanha tem uma coisa muito irritante também. Muito irritante na lasanha. É o plastiquinho na lasanha pronta. Lasanha congelada, tá? Tipo, pra quem sabe cozinhar aí. Mas você tem que tirar aquele plastiquinho. Eu já devo ter ingerido muito plástico. Existe um segredo no preparo da lasanha pronta, congelada, hein? Ela diz lá que você tem que botar 14 minutos na potência máxima, certo? Certo. Uhum. Se você botar 18 minutos, ela fica com as bordas crocantes. É muito bom. Olha aí o segredo que não está na embalagem. Segredo que é Azaghal. É 18 minutos, é o tempo correto. Sai levemente queimado e crocante. Puta, é muito bom. Outra coisa que me irrita, o modo de preparo da lasanha pronta. Se a porra da lasanha tá pronta, não precisa ter modo de preparo. Preparo pronta. É. Mas um dia... Mas já não... É porque eu não bebo, mas... Quando você... É engraçado, a gente tem um Afonso que não bebe e um outro... E um que bebe. Olha só a coisa paradoxal, né? Paradoxo. São universos, né? É tipo um mundo bizarro, né? Um é todo saudável, não bebe, tem cabelinho de Schwarzenegger no Comando pra Matar. O outro é um bêbado, não tem dente, usa pé inchado. O peru não usa óculos. Que desgraçado. Sabe um alimento, uma bebida, na verdade, que não chega a me irritar, mas me frustra pra caralho? O café. Por que, cara? Porque o cheiro do café é sempre muito mais gostoso do que o real sabor dele. Então você cheira, sente aquele cheiro do café, puta, quero um café, me manda um café aí, vem. Aí sempre vem aquela porra amarga, escrota. Tem que socar meia xícara de açúcar pra aquela porra descer, cara. Você não pode dar um golão. porque senão você se derrete por dentro. Você queima tudo, né, cara? É isso. E outra, uma coisa que irrita pra caralho é quem diz que sente as nuances dos milhares de tipos de café. Não, mas a gente tem. Papa puta que te não, pariu. Você vai no Starbucks, você tem café com nozes e hortelã do Nepal. Aí você pede... hortelã do Nepal. Eu tomo café e eu só percebo que ele é amargo pra caralho, sempre. Não, existem sabores diferentes. Tanto que nessas cafeteiras modernas, que você tem um copinho, que você coloca um copinho dentro dela e ela faz um café. São vários sabores diferentes. Não, existe uma diferença de amargura entre os cafés, sim. Mas, porra, perceber... Pô, toque sementes de café com granulado de cocô de elefante da Jamaica. É. Tu não sente essas paradas, cara. Não consegue. É tão... que nem vinho, cara. Ah, você sente o... esse toque vinho amadeirado. Foi... toque amadeirado, Carvalho usava pra fazer cidra cerezera, então tem um leve gosto de maçã. Você não consegue perceber isso, sério? Consegue, não consegue. Aí eu já discordo. Eu gosto que na bebida dá pra você sentir todas as nuances. O café é quente, você queima a porra da tua língua, perde os sentidos. Ah, caraca, o cara tá gravando Nerdcast bêbado. Você acha que a gente não percebeu? A gente percebeu. E você tá falando que você percebe nuance de quem bebida, cara? Você só bebe cerveja? Dá pra sentir, pô, você pegar um uísque, sentir que ele é amadeirado, sentir, sabe, a porra. Mas olha só, então me esclarece o seguinte, 3D. Você já comeu madeira? Eu acho que eu já falei, mas acho que vale de novo, pra quem não ouviu. Sabe quando você tá numa fila, e aí as pessoas respeitam a fila, as pessoas estão uma atrás da outra. O brasileiro, inclusive, ele tem a necessidade da fila. Da fila, tem, né? A necessidade. Aí tem um cara que tava atrás de você originalmente, e ele começa a ficar do teu lado na fila. E isso me irrita muito, porque eu fico assim, o que ele quer? Será que ele tá, ao longo do tempo da fila, sei lá, 20 minutos, meia hora, será que ele quer, ao longo de 30 minutos, ganhar um lugar na frente da fila? Ele vai lentamente ao lado, até que você não perceba, ele tá na sua frente? E o pior é que ele fica no ângulo de visão, que é a visão do assassino. Ele tá naquele pontinho quase cego. É verdade. Que é a visão o final da visão periférica ali atrás. É você, porra, aí, quer me matar, mano. Ou será que ele não percebeu? Mas como ele não pode perceber que ele está ao lado de alguém na fila que estava na frente dele? Tem um comediante chamado Adam Carolla, que eu gosto muito, fazia aquele The Man Show. Uhum. E ele dizia uma frase que eu adoro: o estúpido nunca decepciona. Em fila, e na vida em geral, pessoas ao celular. A fila em silêncio, né? Porque você não quer falar com ninguém, você quer que essa porra de rápido, mais rápido possível. Porque você tá ali não é pra fazer amizade, né, cara? Exatamente. Hoje eu vou no banco ficar em pé porque eu preciso fazer uns amigos. Ninguém opta por isso, na verdade. O triste é que tem, gente. Só depois de 60 anos, que aí o seu objetivo é esse. Mas aí, cara, você vai. Aí tem aquela menina que tá 30, 40, solteira geralmente, e aí toca o celular dela. Ela demora 15 minutos pra pegar a porra do celular da bolsa. E fica tocando. Música de boate. E aí ela puxa o telefone. Aí sai o aparelho, depois saem 3 milhões de penduricalhos brilhando, botando em torno dela. Aí você, caralho, que porra zoada. Parece um táxi. E aí, cara, ela tá falando com alguém que você não conhece. Você não conhece a garota. E ela pega e vira de costas. E vira de frente pra você. Ah, menina, você não sabe o que aconteceu. Ah, entendi. É comigo? Olhando virou direto pra você. É pra eu participar dessa conversa? Não tô entendendo por que você virou pra cá. Porque ela criou um espaço dentro da cabeça dela. Em cercado, que ela, né? É, que ela vira e fundo ela... Fone do silêncio. Fone do silêncio. Fone do silêncio. Muito bom. Não, ou a pessoa tá na fila, atende o telefone, ela imediatamente se desloca pro lado e começa a andar. Tem que andar, né? É móvel, mas você não tem a obrigação de se mover, cara. Outra categoria de pessoa na fila com telecomunicadores é o babaca do Nextel. Porque, caralho, cara, o babaca do Nextel é irritante pra caralho, porque todo aparelho de Nextel tem uma opção de, que não é walk-talk. É. Sabe qual é? Que você pode falar como um telefone normal, só que cada um de uma vez. Exato. Eu vou fazer uma campanha, cara. Ligue pra alguém que tem o Nextel falando alguma putaria. Porque eu tava errado, entendeu? Oi, amor, fazendo uma voz de travesti, galtão no ônibus, assim. Já vi um cara fazendo isso com um amigo no ônibus, assim. O cara todo gordinho, todo sem graça, tentando atender rápido, assim. O cara começou, oi, amor, ontem à noite foi bom demais, né? Adorei. Filha da puta que tá no Viva Voz, caralho. Cara, o babaca do Nextel, ele é muito irritante, porque ele normalmente tá com aquela merda pendurada no cinto. É tipo a síndrome de agente secreto, né? O cara acha que ele é o Jack Bauer porque ele tem uma parada pendurada no cinto, sabe? Agora se acha realmente foda. Cara, porque a atitude, a expressão corporal, a gravada do corpo fala, você vê a segurança que o Nextel pendurado na cintura passa pro cara. Ele acha que ele tá no... É, ele tem o cold arm. É, ele tá agente secreto, ele tá, tipo, pior do que esse cara, só aquele que usa aquele headphone do celular direto na, com fio, sabe? Que o cara acha que é a segurança da presidência, sabe qual é? E Arapuca serviu duas vezes pra mim. Que mané Arapuca, cara? É carapaça, tá maluco? Que carapaça? Tu é maluco, cara? É carapuça. É carapuça, carapuça seu maluco. Se a carapaça serviu. Puta que pariu. Cara, eu já tive meus dois momentos. Eu já estive nessa situação, na época da primeira temporada do 24 Horas, eu fiquei maluco com a maneira como o Jack Bauer sacava o celular. Ah. Porque ele puxava o telefone e já parava reabrindo. Era tipo o saque rápido do Velho Oeste. Entendi. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Preciso ter. E aí eu botei o meu telefonezinho, coincidentemente era um Nextel, botei ele no coldre dele. Eu só atendia, eu atendia fazendo movimentos de saque de arma. Sabe? Caraca, não é maneiro, cara. Você pedia pessoas te ligarem. Era, caralho, cara, pessoas cafonas me irritam, cara. É, eu fui uma época assim, cara. Eu fui uma época assim e usei o fone de ouvido direto. Tu usava, tu botava a mão no ouvido pra falar. É. Puta que pariu, cara. Você é maluco. Palma da mão na boca, né? Oi, jogo. Falando em fone de ouvido, isso eu realmente não entendo. Eu coloco na mesma categoria do tênis do 3D, que é o retorno dos fones de ouvido gigantesco. Ah, verdade, retorno. Tipo, é impressionante. A gente andou pra frente. Vamos usar o minimalismo. E o boombox, né, dos anos 80. Marco Gomes. Yo, não, não é esse. Mas o Marco Gomes usa fone gigante, hein? Cara. O boombox lá de Nova York, né? O cara lá, o negão lá andando na rua. Andava com rádio gigante. Exato. Aquela parada foi diminuindo. O walkie-talkie. Agora que você coloca uma parada discreta no seu ouvido. Exatamente. Não atrapalha a sua cabeça girar e tal. Então, aí alguém lança a marca. Foi aquele rapper, o... Sei lá quem DMX. Foi. DMX. Foi o Dre que lançou aquele. Não. Ah, foi o Dre, não foi o DMX, não. Aí tem um monte de gente na academia suando aquela merda, enchendo d'água que nem um aquário na sua orelha. Não faz sentido, cara. Cara, e aí você pergunta pra quem comprou. Não, é porque, cara, não sai som nenhum. Você fica com todo o som. Ah, legal, porque agora você vai ficar surdo mais rápido. E se alguém buzinar pra você na rua que vai te atropelar, você não vai ouvir. Os que usam esse fone gigante prezam pela qualidade do som. É bom não, pra caralho o fone. Também. O fone é bom pra caralho. Isso é balela, cara. Não é balela, cara. Você tem um fone de ouvido pequenininho? Eu por exemplo, eu tenho um fone pequeno. Eu não me empresto ao ridículo de usar um fone que nem do Marco Gomes. Mas... Mas eu não tenho uma audição tão sensível como a do Marco Gomes, por exemplo. Eu, por exemplo, escuto um chiado. Não, mas eu escuto um chiado perpétuo, sabe qual é? O upload de alienígena. Não, mas... é um poder se conectando, né? Então, pra mim, eu uso um fone, eu gosto de ser discreto, o fone de ouvido acabou. Agora, a galera que usa o fone gigante, que fica parecendo um alienígena, não sei o que lá, eles usam esse fone porque o som é melhor. Só uma coisa sobre o Marco Gomes que me irrita, sobre o Marco Gomes. Uhum. O pai do Marco Gomes me irrita. Que isso, cara? Tá maluco? Vou explicar pra vocês. Por que o pai do Marco Gomes não botou o S no nome dele? Parabéns. Todo mundo, cara. Parabéns. Eu falo o nome dele, eu tenho que pensar. É Marco, Joe. Marco. Porra, pai do Marco Gomes. Eu fico desgraçado. pesados na minha cabeça. Tem uma coisa em mim que me irrita. Muito. E agora é a autorreflexão. Autocrítica de dia que abriu do peito. Você, vou dar uma reclinada aqui, tá? Deite no divã. Muito bem. Do Solano. Eu me irrito quando eu falo muito, né? Tô há muito tempo falando. E aí o meu corpo liga o modo babaon. Que? A partir de um certo momento. Que é isso, gente? Da minha conversa, eu começo a expelir cuspes. Aleatórios, em direções aleatórias, cara. Vou dar uma dica pra você. Eu, por isso que eu tô com a barba. Porque a barba é o filtro da Jubarte. Sabe? Sempre tem a barba. Será que não é a fome? Pode ser, porque a boca fica seca. A gente fica... Talvez não seja só fome, talvez seja só sede. Pode né? ser sede. Olha aí, o nosso corpo manda sinais. Eu vou testar. Oi? Eu não tenho esse problema, eu tô sempre bebendo. A gente percebe. Sempre. Pô, mas eu me irrito porque eu sinto que algumas pessoas são educadas e não desviam, não tem o Dodge. Mas outra, cara, é Matrix, mano. Caraca, a gente tava na Alemanha e tal, e a gente ficou no apartamento, desse apartamento que aluga, né, de viagem. E o dono do apartamento lá, o host, veio receber, muito simpático e tal, e ele deu uma... Ele tava falando com toda a história de whatever da Alemanha. Deu uma cuspa, deu uma escarrada, cara. Aquilo que vazou ali não foi um perdigoto, foi uma caixa d'água, mano. Deu uma escarrada na senhora Jovem Nerd, cara. Que eu... Olha, eu fiquei com pena, brother. O que a gente ia fazer com o alemão? A gente não sabe o que vem do alemão, né, cara? Uhum. Quem viu o Centopeia Humana sabe do que eles são capazes, os alemães. Mas ela tomou aquele susto que quando a baba, né, perdigoto bate no alvo, a pessoa, ela toma um choque. Você, tipo... Então, ela meio que inclinou pra trás com o impacto do... E aí o cara sacou que ele tinha alvejado ela e falou, I'm sorry, sabe? E ela falou, muito educada, falou, it's okay, mas assim, chorando por dentro, né, cara? O cara cuspiu nela. E aí você não sabe se você limpa. Não, olha só, se isso você mesmo. Deixa ali. O que você faz quando alguém te mete um perdigoto na cara? Cara, quando vai na boca, brother? Qual é a forma? Que mundo é esse que a gente vive, cara? Ah, eu queria saber qual é a forma correta de agir, porque eu... Cuspi de volta. Não, olha... Eu fico com tanta vergonha pela pessoa, caso eu notasse, que eu prefiro não falar nada e fingir que nada aconteceu. Ah, não. Mesmo que ambos saibam o que aconteceu. E aí, quando acaba a conversa, eu vou lá e limpo e tal, não sei o quê. Até o organismo já absorveu. Mas, cara, tipo assim, eu fico com muita... Tipo assim, é muito vergonhoso você cuspir na cara de uma pessoa. Então, eu fico com vergonha pela pessoa. Tipo, a pessoa tá falando com você e você para. Pera aí, só um minutinho que eu vou limpar aqui o teu cuspe. Cara, mas e se for na boca? Tu faz o quê? Absorve? Engole, maluco. Engole, é isso mesmo? Já aconteceu na boca e eu fiquei... Cara... Ficou quieto? Eu fiquei quieto. Caraca, querendo me matar, cara. Mas, inferno de vida, cara. É horrível, cara, mas o que eu vou fazer, cara? Quando isso acontece, eu sempre falo, sem molho, por favor. Eu fico desgraçado da minha cabeça. É quando você tá andando do lado de uma pessoa que você não tem tanta intimidade na rua, tipo, vamos almoçar, discutir um negócio, né? Aí vocês estão andando na rua, assim, indo em direção ao restaurante, quando de repente... Seus dedinhos relam um no outro. Cara, essa é uma situação horrível, cara. Cara, você vai... Você tá andando do lado de uma pessoa, um conhecido, que pode até ser íntimo, não precisa não ser, e aí você raspa a mão sem querer, assim, dá uma sarradinha. Uma mão na outra. Ah, uma mão na outra. É, como se fosse pegar na mão, sabe, quase. Sabe? No pêndulo do andar, né? Exato. Ou dá aquele toque na bunda, na nádega. Não é nem na bunda, na nádega. Puta, cara. É o que o Jack Bauer diria, a impossible situation, Tem pior. Você pode dar um toque na parte da frente. É isso, é o Jovem Nerd falando. Às vezes as pessoas confundem as vozes, aí é bom deixar pode claro. Na academia, me irrita o seguinte, essa coisa do ser humano não aceitar quem ele é, né? O cara, ele tá lá na academia, ele é fortinho, ele gosta, tal, de se esculpir para as mulheres. Olha, muito mais para ele do que para as mulheres. Um martelo e um martelo. Exatamente. E aí, quando ele acaba uma sessão lá de abs... Abs é o quê? Abdominal. Aí ele quer conferir como está o abdômen dele. Se cresceu, assim. Exatamente, ele quer conferir os quadradinhos, mas ele não aguenta chegar em casa. O que ele faz? Ele vai pra frente do espelho, mas ele tem vergonha. Então ele finge que é natural você, despojadamente, levantar a sua camisa e olhar a sua barriga. Coçar o pescoço, parte da blusa. Exatamente. Super casual, assim, dando aquela olhada. Ops, sem querer levantei minha blusa, tô olhando meus quadrados, agora baixou de novo, sabe? Eu acho que você tem que aceitar. Aceita. Olha, né? Vê um Holly Coleman, por exemplo, malhando. Aquele negão que foi Mr. Olímpia. Quem também vê? Aquele cara... O cara malha de sunguinha. Ele malha de sunguinha? De sunguinha na academia. Porque você tem que aceitar. Se você gosta, se você é um não vou categorizar, mas se você gosta de ver seu abdômen no meio da academia... Abrace essa sua categoria idiota, entendeu? Não é idiota, cara. Porra. Desculpa. Eu acho, mas assim, se eu fosse forte pra caralho... É aquela porra, se eu tivesse um peru gigante, eu ia andar nu. Entendi. Eu ia fazer passeata pra andar pelado. E se teu peru tivesse óculos, você ia andar como? Porra, aí eu fantoche ia ter amigo do Marcelinho, mano. Sabe uma parada que me irrita? Essa galera barriguda, que é a antítese do malhador... Que usa a camisa com a barriga pra fora. Sabe qual é? O cara é o oposto completo. O cara é barrigudo, aquela barriga. Não é nem gordo, é barriga de chope mesmo, sabe? Entendi. Tipo mecânico, assim. E o cara. Que o cara sente calor na barriga, é isso? A barriga esquenta. E o cara que levanta a camisa. Levanta e fica tipo um baby look. Um baby look de gordo, sabe? É o que a gente chama de baby pança. O cara levanta a camisa, sabe? Mas assim, levanta e ela já fica presa ali na barriga mesmo, sabe? Caralho. Com aquele umbigo, parece um birro de bola de futebol. Isso! Né? E fica ali de boa, com a barriga pra fora. E a hérnia, faz a hérnia. Assim. A hérnia tá ali estourando, né, cara? Nossa. Olha só, mas pra quem tem umbigo pra dentro, realmente precisa dar uma ventilada ali. Se tiver fechado, cara, não entra, velho. O umbigo me irrita. O umbigo me irrita. Qual porque a função dele, né? Exatamente. Eu queria... Quando meu filho nascer, eu vou pedir pro Matt tirar o umbigo vai dele. Tirar o umbigo, seu maluco. Vou botar uma massa. Ok, gente. Massa, lixa que tá tudo beleza. Brasil me ouça. Pra que serve o umbigo? Porra, pra você sobreviver dentro da barriga. É o seu centro de equilíbrio. Sei lá, cara. Que centro de equilíbrio? Você que tem centro de equilíbrio. É chakra. Não tem negócio de chakra. Tem no chakra. Mas não é dentro do umbigo, cara. Não pode ser lá dentro, cara. Centro de equilíbrio é o tênis do 3D, porra. O umbigo não serve pra nada. Ele serve quando você tá lá recebendo os nutrientes da sua mamãe e tal. Uma vez que você saia... É um buraco tão grande que fica, né? É um buraco totalmente necessário. Mas olha só, a portuguesa conhece uma mulher lá em São Lourenço que fez uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, uma cirurgia plástica ali na área do pânceps. O médico tipo Dr. Ray, ele esqueceu de colocar o umbigo da mulher de volta depois da plástica. Demais. Não, a mulher virou uma alienígena, cara. Não. A mulher virou uma alienígena. Barriga de um direto. Fica estranho, cara. Eu você acho não mais tá acostumado ainda. Nós temos um amigão também que recentemente fez uma operação dessa e tal, e ele retirou a gordura, tá com cirurgia, ele falou, olha só como é que ficou, eu perguntei, e aí, como é que, aqui, refizeram o meu umbigo, refazer o seu umbigo é fim de festa, porra, de novo, sabe, umbigo já é uma parada difícil de fazer, tem que dar um nó, né, por isso que tem um umbigo mal feito, se você tem um umbigo mal feito umbigo aí... Umbigo é bichinho ao contrário. Exatamente, e aí você tem a oportunidade de tirar, eu acho... Cara, mas acho... não faz... É que nem você raspar a sobrancelha, cara, você ia causar estranheza nas pessoas sem mas umbigo. Mas a sobrancelha serve para algo muito importante, que é impedir que o suor caia no seu olho. Isso não serve pra nada, cara, gente. Serve. Pra mim não funciona, cara, funciona. Claro que funciona, olha, gente. Pra mim era pra funcionar. Não é pra impedir que o suor, é mil coisas, né? Mil coisas, uma delas é impedir que o suor... Eu tenho certeza que a natureza, quando desenvolveu a sobrancelha, ela pensou nisso. Vamos desenvolver uma coisa pros tenistas, não tem tanto problema. A natureza gosta de tênis pra caralho. Eu teria que ser um cara, eu teria que ser tenista, porque minha sobrancelha ela vai de uma orelha a outra, maluco. Não, mas... Bem parado. Outra coisa que me irrita também é o mamilo masculino. Não, rapaz, só sobre o umbigo, só o umbigo. Claro, vamos falar. O umbigo, cara, ele é, pra mim, uma das maiores armas do sexo appeal feminino. Quando você olha pra uma barriga feminina, bonitinha. Mas é que o homem gosta de qualquer buraco que a mulher tem. Não tenho mais argumento. Próximo ponto. No mamilo masculino, já discutimos na MRG também, não serve pra nada. Mamilo masculino. Mamilo? Ixi, é o mamilo. Eu tinha piercing no mamilo, cara. Oi? Oi, tudo bem? Você deu uma função pra ele, cara. Eu tinha piercing nos mamilos. Você tinha piercing numa... 3D. Você tá estragando a honra dos Afonso, 3D. Mas qual é a função do mamilo masculino se não for enfeitar, ou sei lá, o que, que ele faz? Se não dá leite. Exatamente. Porra. Ele tá ali só pra... O Afonso tá me dizendo que se ele um dia fizer uma cirurgia plástica, vai ser pra tirar os mamilos e o umbigo, é isso? Exatamente. E seria tipo aquela menina, aquela moça que tirou um mamilo pra desfilar no carnaval? Ela tirou um... Tirou um mamilo? Não. Exato, com um cirurgião plástico, como assim? Não, a Bismarck, a Angela Bismarck. Tirou um mamilo. Não, vocês estão completamente malucos. Ela tirou pra não ser censurada, é isso? É, porque ela poderia desfilar, porque agora tem a regra, né? Eu não acredito que isso exista. Não, cara. O cara que tirou um mamilo, que guardou numa caixa, depois do carnaval ela botou de volta. Eu não vou mentir. Uhum. Eu não vi. Tá. Até porque tava sem. Tem uma pergunta pro Afonso Solano. Eu queria entender a que ponto o mamilo masculino te irrita. Me irrita o seguinte, eu vou... Gente, assim, quando você toma banho, olha no espelho e fala, caralho, que merda, é porque... pega a lixa, pega a lixa de pé e esfrega, sai, caralho! É porque... Não aguento mais essa porra escrota, é isso? Eu acho que por conta da minha profissão... Explique sua profissão, de ilustrador, né, desenhista, designer e tal, você busca sempre cortar aquilo que não é necessário. Olha aí, muito cuidado, hein? Então quando eu olho alguma coisa no ser humano ou no design de qualquer coisa, principalmente na natureza, que não é necessária, a minha vontade é de remover aquilo, porque você vai ser melhor sem aquilo. Você pensar, você vai correr melhor sem mamilo, que você vai reduzir a fricção do ar. Você provavelmente... Eu não sei, mas eu tô, pelo que você tá falando, você provavelmente tem hipersensibilidade nos mamilos. Você bota a blusa e fica, tem que botar, sei lá, band-aid no mamilo, aí você... Você ficou, né? Você fica irritado com essa parada e tá querendo chocar no mamilo. Se eu tivesse um mamilo hipersensível, sim, eu não faria esse discurso, porque aí eu ia usar, uma, né? Uma zona erógena. Uma zona erógena. A minha mulher vai lamber no mamilo, tal, assim que tal. Faz isso quem curte, mas pra mim, caralho. Não chega, não toca no meu mamilo, mano. Pra mim é uma coisa que realmente concordo com o Afonso. Não tinha que estar no meu corpo. Isso pertence à mulher. Não, você não sente nada no mamilo? Apertar, vamos apertar de novo. Não, brincar de Nescau, né? Brincar. Nescau, pô. Nescauzinho. Não, a gente sente, a gente ainda tem terminação nervosa, tá, né? Do mamilo ficou duro. Ficou duro, porque a gente mexeu. É que... Todo mundo mexe no mamilo agora. Eriçando o mamilo. A gente não tá no MRG, gente. A gente tá no MRG. Aqui é um pouco diferente aqui. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Pergunta pra vocês, gente, antes de começar a gravar, tava numa discussão aqui, ficou uma dúvida. Barba é cabelo ou é pentelho? Vai dar. Depende aí... da barba. Depende da barba. Porque a textura da barba, convenhamos, não é a textura do cabelo. Depende da barba. É uma boa pergunta. Por exemplo, a Azaghal tem uma barba de respeito. Tem, tem. Você passa shampoo na sua barba? Eu não passo shampoo porque... Eu lavo a barba com a mesma coisa que eu lavo a cabeça. Entendi. E hoje em dia eu lavo a cabeça com sabonete por razões óbvias, né? Entendi, entendi. Só a barba é assabonatada. Não, porque eu acho correto você passar um produto... Agora, se a pessoa lava a cabeça com shampoo, já tá ali, por que não vai lavar a barba? Eu passo shampoo e já cheguei a passar condicionador, só que ficou uma melecada, ficou uma melequeira, deu, não ficou bom. Entendi. Mas eu já passei, eu trato bem minha barba também, agora eu tô deixando um barbão maneiro também. Tá, e uma coisa que me irrita pra caramba. Porque uma coisa é a barba, pelo que eu lembro da barba de todos aqui, é a barba do homem. Macho. Outra, do macho. É, né? Macho. A barba do... O negócio tá sumindo, mano. Tá sumindo. A barba, por exemplo, do The Rock, no último Velozes e Furiosos, ele tá com a barba agressiva pra caramba. A barba do Nilo. A barba do Nilo. Para com a novela, pô. O cara tá com uma barba de anão, maluco. Exato, exato. Agora, o cara que faz aquela barbinha que é feita na régua, sabe? Estilo Jogos Vorazes. Pagodeiro. Barbinha de pagodeiro. Ela me irrita em um nível estratosférico. Aquela barbinha que é uma linha, né? É tipo um outline do rosto. Exato. Essa barba realmente, ela é puta que pariu, cara. Não, eu não consigo. Ela não tem função no mundo. Olha, eu fiz minha barba agora em homenagem à revista de quadrinhos, Independência ou Mortos. Tá muito boa. A barba imperial. A barba do Diogo tá bem imperial agora, tô galera. Tô lutando dia a dia pra que essa barba resista, porque minha esposa, Dona Maria, está lutando uma guerra civil contra essa barba. Não, mas eu perguntei isso porque o Azaghal falou que passa sabão na barba dele. Eu passo shampoo na minha, cara. Passo sabonete Febo. Olha aí. Febo é sabonete de homem. Eu gosto de ter o cheiro de um senhor de 70 anos. Mas sabe o que isso me irrita no sabonete Febo? Quando ele fica um tempo, ele fica tipo um dia no suporte de sabonete, ele cria uma camada, tipo de fungo. É tipo, É tipo uma barba, né? Uma barba. Uma película esbranquiçada, né? Caralho, e aí eu não tenho coragem de esfregar aquela porra no meu corpo. É a gordura das focas. É a gordura do cachorro. Eu lembro imediatamente do Clube da Luta. E eu imagino que é a gordura de alguma pessoa. Eu começo a tirar com a unha. Mas todo sabonete tem essa babinha, essa gordura. Cabelo no sabonete que não é seu. Caraca, isso é o fim do mundo, cara. Isso é o fim do mundo. Tudo bem, isso é irritante. Mas ao mesmo tempo, você remover os seus próprios cabelos do sabonete como um sinal, principalmente quem é casado, né? Sinal de respeito para a esposa e tal, né? O Diogo sabe muito bem. É um minigame, não é? Você não faz um minigame? É porque pra você, Afonso, é fácil. Você tem dois cabelinhos. A gente, quando se lava o sabonete... Vira uma bucha, né, cara? É um sabonete virou uma bucha. Pegar sabonete cabeludo é o fim da picada, cara. É irritante pra caralho. Eu não sei por onde tocar no sabonete. Não tem, cara. Joga no chão e abre outro. Por isso que tudo na vida evolui. E a evolução do sabonete é o sabonete líquido. Puta, eu não suporto tomar banho com sabonete líquido, cara. Eu acho a pior coisa do mundo tomar banho com sabonete líquido, cara. Pois é, cara, mas na prisão é a melhor coisa que tem, cara. Olha o parâmetro do cara. Qual o protocolo do Flatus? Protocolo, assim, se tiver que... Qual é o protocolo do Flatus? O que é isso, cara? É, eu tô no meio de outras pessoas. Dá uma pressão aqui, mas, ele perguntou qual é o... Faço, né? Cara, você pode subir aqui na janela e botar a bunda pra fora, que é o que meu pai faz. Então você peida aí, eu aumento o vento aqui, ó. Caraca, não tô acreditando nisso. Tô segurando com muito. Eu tô com muito... muito não, muito solta caridoso. Aqui. Vocês foram comer caldinho de feijão? O que aconteceu? É perigoso se prender. Ah, porque tá dando a pressão. Solta aos poucos, solta aos poucos. Ah, boa. Cuidado boa. Pra não se cagar. É perigoso, aos poucos é perigoso.